vão lhe dar um descontão. A nossa entrega é a mais rápida de Matriz de Camaragibe de toda a região. Se preferir, é só ligar. A Constronorte do Centro de Matriz, o telefone 3251-1113. Com Reperias ou com a nossa amiga Guilmar, que eles vão lhe dar um descontão. A nossa entrega é a mais rápida de Matriz de Camaragibe de toda a região. Se preferir, é só ligar. A Constronorte do Centro de Matriz, o telefone 3251-1113. Vou repetir, 3251-1113. A Constronorte da L101 Norte, o telefone é 3251-1244. Vou repetir, 3251-1244. Saiba economizar o seu dinheiro. Vai na Constronorte. Vender barato é o nosso forte. Organização Nias e Família. Salão do Juca, pai e filho, está de cara nova, com mais conforto e novo endereço para você, cliente. Estamos localizados agora na rua São Francisco de Assis, na esquina em frente à serralharia do Largato. Organização do nosso amigo Emerson e Juca. É o Salão do Juca, pai e filho, que tem para te oferecer os melhores cortes de cabelos. Vem pra cá, aqui tem sofista, degradê, chanel, social e fazemos cavanhaque e barba. Salão do Juca, pai e filho, está de cara nova, com mais conforto. Vem pra cá conferir você também os melhores cortes de cabelos com os profissionais da área. Aqui no Salão do Juca, pai e filho, tem pra você. Olha só, degradê, sofista, chanel, social e fazemos barba e cavanhaque, na rua São Francisco de Assis, na esquina em frente à serralharia do Largato, com a organização do nosso amigo Emerson e Juca. Tem Salão do Juca, pai e filho. Pai e filho. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. 7:04. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, encostando na parede pra tirar aquele cochilinho de lei, mas sempre junto de você, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição do Correspondente Pindaíba, trazendo as notícias mais esdrúxulas que vão realmente mudar o seu dia. Vamos falar também de um cara que tentou fazer uma cirurgia em si mesmo, se guiando por tutorial do YouTube. Será que deu certo? Não quis nem esperar pelo SUS, olha que coisa. E hoje tem ainda o sorteio da palavra-chave premiada de março, valendo um Pix de R$50 por nossa conta. Além, claro, do melhor da música, dos pedidos do povo e da sua participação, do seu pedido também, pelo nosso Bodega Zap. Mr. Abraham, papocar aí nosso número pro povo. DDD 89 999927022. Obrigado, a locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Uma jovem senhora está fazendo compras no supermercado quando lembra que precisa comprar ovos. Ao chegar no corredor de ovos, ela vê que só tem uma cartela sobrando e ainda em promoção, bem lá no final do corredor. Quando ela ia entrar para pegar a proteína galinácea, o carrinho dela choca com outro, pilotado por uma senhora de mais idade que também estava em busca daqueles ovos. Ambas estavam decididas a pegar aquela cartela, então se enfileiraram uma do lado da outra e começaram a correr, feito desembestadas, até o fim do corredor. Nessa brincadeira de Fórmula 1 de baixo orçamento, o prejuízo foi grande. Vários produtos derrubados, alarme da loja disparou, uma criança foi atropelada por um dos carrinhos, mas ela passa bem, só teve um dente arrancado. Mas enfim, depois de tanta correria, uma das rodas do carrinho da velha se engancha e ela perde a liderança. Finalmente, a jovem senhora consegue alcançar a tão sonhada cartela de ovos. Tudo era festa e alegria, até ela ver a data de validade estampada na casca. Os ovos haviam expirado no dia anterior e o repositor tinha esquecido de tirar a placa e a cartela do lugar. Moral da história: antes de fazer tanto esforço, certifique-se de que o que você sonha é algo tangível mesmo. E outra, faz que nem eu, compra logo um estoque de ovo pra ir comendo aos poucos e não passar por perrengue, mas não tantos quanto a ex do Belo costuma comer. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, aqui já está no ar. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila em definitivo, trazendo uma sequência estouradaça para abrir nossos trabalhos. Vou começar trazendo ela, Raquel dos Teclados e a Cinderela. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, é pancada, né, bicho, é pancada. Depois eu trago Tairone Cigano, Tairone Raiz, não esse Nutella aí agora de cabelo lambido. Ele canta pra gente Caso Proibido e depois Forrozão Tropicália, Pense Bem, versão do tema de abertura dos Perdidos da Noite. É brincadeira, meu, desde os tempos dos Perdidos da Noite e dos Safenados e Safadinhos, bicho, eita! Então essas três carimbadas, Raquel dos Teclados, Tairone e Tropicália, aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, aumente o volume, vem curtir com a gente. Bodega. JB!